Nós não precisamos de um curso, nós não precisamos de motivação para a gente alcançar vidas. Nós usamos estratégias, nós temos a célula como estratégia, mas, irmão, nós precisamos, na verdade, é de um amor pelas vidas, um incêndio no nosso coração de amor pelas vidas. Nós ainda não amamos as vidas como deveríamos, e eu estou falando de verdade, nós. E nós estamos aqui para pedir ao Senhor um amor pelas vidas de uma forma imensurável, algo realmente surpreendente de Deus dentro do nosso coração. Amor pelas vidas. Você pode orar por isso, irmão? Você pode pedir ao Senhor isso? Senhor, faça um milagre na minha vida. Um dia o Senhor fez um milagre, eu te conheci, entreguei minha vida ao Senhor. Faça um milagre na minha vida nestes dias. Senhor, multiplicar o amor verdadeiro pelas vidas. De eu ser levado às lágrimas, ao quebrantamento, atitudes que eu nunca tomaria, nunca nem pensei, algumas que eu nunca nem teria coragem, para ganhar vidas para Jesus. Em nome do Senhor. Eu tenho orado ao Senhor, irmão, e uma das respostas que Deus me deu ontem, de algumas questões que eu estou orando ao Senhor, foi algo assim muito tremendo. E vai se tornar uma mensagem no programa de televisão. Ontem o Senhor abriu os meus olhos para uma coisa. O Senhor me disse assim: a perseguição não é gerada pelos inimigos, é gerada por nós mesmos. Nós aprendemos a viver sem gerar perseguição. Nós aprendemos que não ter perseguição é uma bênção de Deus. Mas ontem o Senhor me abriu os olhos claramente para isso. Somos nós que geramos a perseguição. É a igreja do Senhor que gera a perseguição. Não são as pessoas à volta, não é o inimigo que gera a perseguição. Somos nós que geramos perseguição. Começa por aí. Para você entender melhor, o Senhor foi me mostrando os cristãos que morreram em todas as épocas, só morreram por um motivo, só foram perseguidos por um motivo: eles encasquetaram com um negócio e não abriram mão daquilo. Os cristãos em Roma encasquetaram com esse negócio: não vou falar que César é senhor, não vou falar, Jesus Cristo é que é meu senhor, acabou. Mas eles poderiam ter evitado a perseguição, irmão. Eles poderiam ter evitado a perseguição. Eles poderiam ter vivido uma vida linda, maravilhosa, tranquilinha em Roma. Era só eles terem arrumado um jeito de não dizer que Jesus é senhor. E ontem o Senhor me mostrou, a igreja hoje não tem coragem de promover a perseguição mais. Mas se nós quisermos, hoje nós seremos presos e até mortos por Jesus. Somos nós é que decidimos. Se nós nesse tempo nos levantarmos para falar a verdade sobre o homossexualismo, nós seremos perseguidos. Só não seremos se nós continuarmos com o nosso jeitinho tão agradável na sociedade. Nós convidamos as pessoas para vir à igreja, não convidamos? Nós oramos para alguns, não oramos? Mas poucas vezes nós vamos a essas pessoas e dizemos assim: você está indo para o inferno. Se nós falarmos para o patrão que ele está indo para o inferno, perco meu emprego, pois aqueles cristãos lá atrás geraram a perseguição. Eu vou falar para o meu patrão que ele está indo para o inferno. Não é uma ação crentez, você vai para o inferno. Não, é uma palavra graciosa de Deus para dizer assim: essa vida é uma vida que te conduz ao inferno. E eu vim aqui para proclamar a vida de Jesus Cristo, que te conduz para o céu. Se nós começarmos a proclamar essa mensagem, não tenha dúvida que nós vamos ser perseguidos. Vai ser maravilhoso, irmão. Vai ser maravilhoso. Você viu? Como assim vai ser maravilhoso? Melhorou o som? Como assim vai ser maravilhoso? É, irmão, tem muito milagre de Deus que só vai acontecer quando nós gerarmos este ambiente. E eu estou desafiando você, a mim, a nós, a entrarmos numa dimensão de uma intrepidez, de uma ousadia sem limite para falar de Jesus e para ganhar vidas para Jesus. Você recebe isso, irmão? Nós somos muito bonitinhos, muito certinhos, irmão. Nós somos, a igreja do Senhor Jesus, assim, é muito, é tudo muito lindinho, tudo do jeito que a gente gosta, que a gente quer. O Senhor está querendo fazer uma revolução no nosso meio. A igreja precisa se levantar. O diabo nunca teve tanta ousadia para colocar sua promiscuidade, sua depravação, toda a degradação da sociedade, e nós estamos sendo engolidos por isso. Os crentes dentro da igreja já estão com boa porção dessa mentalidade demoníaca do século 21, e nós somos os responsáveis. Mas se nós nos levantarmos para sermos aqueles crentes fanáticos que oram em línguas, que falam, que faz bagunça, que faz barulho, que incomodam, nós vamos ver Deus fazendo alguns milagres. Eu estou desafiando você a nós caminharmos assim. A primeira reação que a gente tem na mente é assim: não, mas a gente, mas tem uma forma assim, agradável de... Não, irmão, não tem uma forma agradável de falar para alguém que ele está indo para o inferno, que aquilo que ele está fazendo é pecado contra Deus. E ninguém fala isso mais. Ninguém fala. Mas nós queremos, em nome do Senhor, que o Espírito Santo faça uma obra em nós, que nós nos levantemos realmente, aqueles cristãos em todas as eras, hoje, lá na Ásia, aqueles cristãos poderiam... Obrigado. Poderiam ter escapado. Não, gente, não mexe com... Olha, cuidado. Eu lembro uma vez que nós íamos colocar um programa na televisão, e a Rede Super não deixou, falando sobre o Senhor do Bonfim. Eu fui entrevistar lá dentro da macumbaria, lá na Bahia. E nós vamos resgatar esse programa e veicular. E eles: olha, não, não, não, isso não pode, porque pode causar algum problema. Mas, irmão, nós temos que causar problemas. Nós temos que falar a verdade. Nós não somos uns acusadores, mas nós somos os proclamadores do Evangelho. Tem pessoas ao seu redor que precisam ouvir que elas estão totalmente envolvidas na depressão, ou no casamento falido, ou em tantas questões que se tornam normais para esse povo, porque falta Jesus. Nós precisamos ter esta ousadia, irmão. É com amor, não é com dedo acusando, não. É com amor. Mas nós precisamos falar. Leia comigo esse texto que está aí. Nós vamos ler juntos, numa carreira só, a primeira e a segunda folha, tá bom? Leia junto, como um exército, marchando, proclamando essa verdade aí, amém? O alvo do inteligente é a sabedoria, mas os olhos do insensato estão nas extremidades da terra. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as parábolas dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Instrui ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. O sábio é mais poderoso do que o forte, e o inteligente do que o que possui força. Ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas! Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida, à estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Você crê nisso, irmão? Só de repetir a palavra de Deus, nós somos tocados. Só de proclamar a palavra de Deus, nós somos tocados. Esses dias eu comecei a ler Confissões de Santo Agostinho. E é interessante que aquele homem fala coisas lindas de Deus. E realmente era um pai da igreja, foi um pai da igreja que fez grande diferença na história da igreja cristã. Que testemunho, que bênção. Mas, irmão, eu fiquei impressionado, porque ao ler o texto, por mais que fosse profundo e bonito, e de um pai da igreja lá do ano 300 e alguma coisa, o texto é completamente diferente do texto bíblico. Você lê e você tem a convicção, esse texto é de um homem. Mas quando você lê o texto bíblico, é impressionante. Existem questões, características no texto bíblico que só o Espírito Santo poderia ter gerado. Você pode pegar textos profundos de teologia, de filosofia, de poesia, textos lindos, mas fica uma característica de que não foi inspirado pelo Espírito Santo como a Bíblia. Fica uma característica de que é de homem. Você lê os livros apócrifos, você tem clareza de que é um estilo completamente diferente do resto da Bíblia. Mas quando nós lemos a palavra, quando nós nos alimentamos da palavra, alguma coisa sobrenatural acontece. Por isso que eu tenho entendido que à medida que eu vou envelhecendo, e que parte desse envelhecer tem a ver com maturidade, eu vou diminuindo a quantidade de leitura fora da Bíblia. Eu já passei um tempo em que eu lia muito. E Deus me deu oportunidades de ir em livrarias aí ao redor do mundo e comprar livros preciosíssimos. Mas à medida que eu vou crescendo no Senhor, vai diminuindo minha necessidade de leitura. A última vez que eu entrei numa dessas livrarias que eu amo, passar um dia inteiro lá, o Espírito Santo falou comigo assim: você não precisa de nada aqui. Não é que você rejeita o que você menospreza, porque foi Deus quem deu sabedoria e inteligência ao homem para escrever muita coisa. Nós lemos muita coisa que nos ajuda a nos aprofundar na palavra do Senhor, mas tenha certeza de uma coisa: quanto mais nós nos enchermos da palavra do Senhor, mais o Espírito Santo vai fazer uma obra dentro de nós. Esse texto que nós lemos, que foi formado por inúmeros versículos, estão todos relacionados aí ao final do texto. Ele fala de sabedoria, ele fala de temor ao Senhor, ele fala de planejarmos, ele fala de sermos ousados, intrépidos, ele fala de olharmos para todas as coisas com olhos bons e não com olhos ruins. Ele fala de que nós estamos no mundo, nós não sairemos do mundo, mas o Senhor nos livrará do mundo, e que no mundo o Senhor nos chama para sermos um só, unidos, tendo um propósito só. E o Senhor diz que nós, como corpo de Cristo nessa terra, temos muitos membros e cada um tem uma função específica. E ele termina dizendo que o Senhor deu entre nós homens e mulheres com ministérios específicos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e o crescimento, a edificação do corpo de Cristo. Como é que se dá o crescimento do corpo de Cristo, irmão? Pessoas. Pessoas. Você já parou para pensar nisso? Que Deus chamou você para a obra mais extraordinária que existe em todo o universo, em toda a eternidade. Você crê nisso de verdade? Você crê mesmo que que Deus está nos dando a oportunidade de efetuarmos a obra mais maravilhosa, mais importante, mais tremenda de toda a eternidade, que é ganhar uma vida para Jesus. Você crê nisso mesmo, irmão? Essa é uma verdade. Deus nos deu o maior privilégio desta terra e de todo o universo, sermos servos dele, proclamando a verdade, para que ele cresça, para que Jesus cresça, para que o seu corpo cresça. E isso significa, de forma literal, mais vidas convertidas e discipuladas. E essa missão é minha e é sua. E eu convido você, irmão, a nós entrarmos numa campanha onde nós vamos terminar este ano com pelo menos mais uma família alcançada por Jesus através de cada um de nós. Se você concorda com isso, diga amém. É isso mesmo. E Deus está nos dando um trilho, um caminho para, como igreja, nós estabelecermos metas, alvos. Um dos textos que nós lemos foi: cuida dos teus olhos, porque os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. É possível que alguém olhe para um propósito como esse. Nós passamos um tempo orando por umas vidas e convidamos e nos reunimos aqui há dois domingos atrás e nós pregamos o evangelho para aquelas vidas e nós vimos aquelas vidas vindo no altar e nós precisamos discipular aquelas vidas. Agora, é fato que nós encontramos pessoas que dizem assim: eu não concordo com isso, eu não concordo com célula, eu não concordo com esse negócio de ter que convidar, tem que... Mas, irmão, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Se você entender que nós, como uma família, como uma igreja, colocamos um propósito, colocamos um alvo, e esse alvo está alinhado com o propósito máximo do coração de Deus, que é ganhar uma vida, pode ter certeza que o Senhor vai nos abençoar, nos edificar. Não tenha dúvida. E o alvo é esse: Senhor, nós queremos terminar este ano com pelo menos o dobro de pessoas convertidas, salvas em nome de Jesus. Eu estou com saudade de acontecimentos como o da Marta e o Ataídes. Eu nem sei direito como foi que eles pediram, e eu visitei eles um dia, fui lá no apartamento deles, o Ataídes estava recém-operado, orei com eles, falei do Senhor Jesus Cristo, eles se converteram, foram batizados, estão firmes no Senhor, a Giovana, os familiares vão sendo alcançados, já tem dezenas de vidas que eles alcançaram, seja aqui, seja lá no norte. O que é isso, meu Deus? Uma vida, uma família se converte, e aquilo gera uma transformação sem limite. Eu estou com saudade. Alguns dos filhos espirituais da irmã Marta lá no Pará, que já tem célula na sua casa. Eu estou com saudade de experiências aqui, como da família da Angélica, a Anísia, a Gláucia, o Hélio, os seus filhos, vem uma família inteira. Irmão, gera isso no seu coração. Eu estou desejoso de que o Senhor nos dê nesse ano ainda centenas de vidas, muitas famílias inteiras assim. Se você não está entendendo, irmão, incendeia seu coração com isso. Senhor, eu quero isso para mim também. Eu quero, irmão. Desejo. Nós conhecemos pessoas que nós não sabemos, nunca vimos, não conhecemos, e que virão fazer parte da nossa vida, da nossa história, da igreja, do corpo de Cristo, por toda a eternidade. Toda a eternidade. Então abra comigo na terceira folha. A terceira folha dessa apostila que você recebeu, nós começamos assim: quatro elementos identificadores de uma célula. Toda célula tem que ter comunhão, edificação, evangelismo e serviço. E nós vamos crescer, e eu desafio você a estudar ou reestudar tudo o que já vimos sobre esses quatro elementos da célula. Você tem no site lá as apostilas dos líderes de célula, do desenvolvimento das células, e eu convido você a reestudar estes quatro elementos. Toda célula tem como elemento identificador um tempo de comunhão, edificação, evangelismo e serviço. Nós vamos caminhar a partir de hoje com novamente o alvo de 10 pessoas para serem alcançadas por Jesus. Todos nós, em todas as células, vamos fazer uma lista pessoal de 10 pessoas. Provavelmente são os mesmos nomes que você fez no mês passado e você vai continuar orando. Talvez o Espírito Santo te faça introduzir um novo nome e nós vamos orar por 10 pessoas. Nós vamos passar o resto do ano orando por estes 10. É possível que Deus te dê outras pessoas, é possível que algum daqueles que está ali na lista de 10 não se converta e outro que não está na lista se converta, mas você vai colocar um alvo e ter uma folhinha com você e continuamente orar por 10 pessoas. Eu estou incentivando você a ter um hábito, uma rotina, a fazer alguma coisa, mesmo que fosse chamado por alguém de mecânico, mas a orar por aquelas vidas e dizer: Senhor, hoje de novo eu estou orando, fulano, Senhor, estou pondo essas vidas no teu altar, amém. E pronto, sai para o trabalho. Mas o tempo inteiro orar por isso. Irmãos, Satanás sabe do poder disso. Então o diabo, sabe o que ele faz? Ele pede os seus servos lá que anotem num papelzinho o nome da pessoa e põe na boca do sapo. Sabe por quê? Fica o nome daquele indivíduo no mundo espiritual alvo de demônios por meses, até que alguma coisa que se deseja aconteça com aquela vida. Isso é real no mundo espiritual, irmão. No mundo espiritual das trevas. Agora, infinitamente mais, você, servo do Deus Altíssimo, a quem o Senhor diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz, orando por uma vida. E nós vamos orar por esses 10. Queremos que a célula conheça, saiba, essa é a minha lista. E aos poucos nós vamos descobrindo que fulano tem uma lista com ciclano, com beltrano, com aquele, que fulano está orando por aquele, por aquele outro, pelo parente, pelo familiar. Nós vamos colocar o alvo de 10 pessoas, uma lista entre amigos, colegas, familiares, e o foco da oração está escrito aí: Senhor, quebra as barreiras, tira a cegueira, traga libertação, quebranta o coração, dá-me uma porta de entrada naquela vida. Porque, irmão, creia você mesmo, as pessoas só não recebem o evangelho do Senhor Jesus Cristo e se derramam porque existem alguns bloqueios. E a Bíblia diz que a falta de amor é um deles, que a cegueira é outro, que os cuidados da vida é uma outra porta. Então, quando alguém está no hospital, você descobre que essas pessoas já não estão mais se preocupando com os cuidados da vida. Elas estão desarmadas e elas estão vulneráveis, sensíveis. Assim, eu e você vamos orar: Senhor, aquela pessoa não está no hospital, não tem um familiar no hospital, não morreu ninguém, não está doente, não está no aperto, aquela pessoa está no auge da vida, ela não quer nem saber de nada, mas eu oro para que caia por terra toda cegueira, toda barreira, toda ausência de amor, caia por terra tudo que o inimigo faz e que aquela pessoa se sinta vulnerável e corra para Jesus. Senhor, abre uma porta que aquela pessoa compartilhe comigo algo que ela nunca compartilharia, e é ali que eu vou entrar trazendo a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer isso. Junto com essa caminhada, nós vamos ter 7 eventos nesse ano ainda: comunhão, palestra, colheita, encontro, consolidação, batismos e discipulado. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que você vai passar por esses 7 eventos com algumas pessoas. Vai ter comunhão com alguns, nós vamos participar de uma palestra e você vai levar alguns, nós vamos participar de um evento de colheita e você vai levar alguns, nós vamos ter um encontro com Deus e você verá alguns seus amigos e familiares lá no encontro arrebentados por Jesus, prostrados, quebrantados, e vão entrar aqui no auditório onde a gente estiver chorando, cantando, arrependidos, salvos, libertos, transformados, serão batizados e serão discipulados em nome do Senhor Jesus. teremos 22 novas lições. Vamos começar com, vamos estudar o que é uma célula, os objetivos, os alvos, os elementos da célula. Vamos estudar por que precisamos de uma célula, os quatro elementos identificadores da célula. Vamos estudar quais são os líderes que Deus levanta em uma célula. Vamos estudar sobre a grande comissão e vamos ministrar uma decisão de mudança de valores e prioridades no reino. É uma sequência de 5 lições que você vai ver quando vai começar. Enquanto ocorre estes 5 estudos, nós faremos a oração e o convite às pessoas para o encontro de comunhão. Será um almoço, um lanche, um lazer que nós vamos ter na célula e vamos trazer estas pessoas por quem estamos orando. Irmão, é uma estratégia de guerra. É uma estratégia de guerra. Aquela vida é alvo de oração. Satanás vai sendo amarrado e tudo que impede aquela pessoa de entender e receber o amor de Deus vai caindo por terra. E você vai convidá-la para um momento de comunhão. E o Espírito de Deus vai dar graça, vai fluir o amor do Senhor, o que a palavra de Deus chama de ágape, ou de amor fraternal que nós temos ali enquanto nos reunimos, e o amor ágape que vem do Senhor, que flui do coração e é inexplicável, e as pessoas vão receber aquilo, e você, ai, foi tão gostoso, foi tão bom estar naquele almoço, foi tão bom estar no lanche, e elas simplesmente terão uma porta aberta de comunhão com o corpo de Cristo. No evento de comunhão, nós faremos um convite para essas pessoas participarem durante 3 semanas de um estudo sobre família. O que Deus pode fazer na minha família? E você verá que muitas destas pessoas se interessarão por fazer esses 3 estudos e participar desses estudos e descobrir o que a Bíblia diz acerca das suas famílias. Enquanto temos a série de 3 estudos, nós vamos preparando o aprendiz. Quem é aprendiz aqui? Quem é aprendiz aqui? Quem é aprendiz? Amém, glória a Deus, são mesmo. Puxa vida, são mesmo. Aprendiz é todo aquele que é um discípulo. Amém, irmão? Só que nós temos aqui uma intenção bem explícita. Nós queremos que muitos irmãos que estão aqui e que vão e ouvem a ministração da célula, até participam um pouquinho, se tornem um líder de célula numa nova casa, com novas vidas, e você que vai trabalhar nessas lições aqui da família para ministrá-las e exercitar como um discípulo, como um aprendiz, como facilita uma lição na célula. Amém, meu irmão? Amém. Lúcio, você é um. Demorou muito para falar amém, Lúcio. Não sei se você está assim concordando muito, não. Ou se está com sono. Ou então se levou um susto, né, Enes? Irmão, cada um de vocês vai ministrar uma lição. Fala assim, gente, é fácil. É fácil. Não é porque nós damos conta. É porque o Espírito Santo capacita. Irmão, é o Espírito Santo que capacita. Você acha que eu tenho alguma condição assim de estar na televisão? Eu lembro o primeiro dia que nós estávamos lá na Rede Super, primeiro dia que eu faço um programa de televisão, primeiro dia que eu gravo alguma coisa, primeiro dia que eu vou ao ar, ao vivo, primeiro dia. Eu falei assim, Deus, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca fiz isso. Eu ainda tenho que ministrar tudo, eu tenho que ser coerente, eu não posso gaguejar, eu não posso errar, eu tenho que transmitir a palavra e eu ainda tenho que cronometrar 1 hora certinha. E quando terminar 1 hora, eu tenho que ter encerrado a oração no amém. E as pessoas do outro lado lá têm que ter recebido uma mensagem. A Dani ficava lá na ilha de edição, monitorando, nunca tinha sentado numa ilha de edição. Quem foi que me capacitou? Quem foi que capacitou a Dani? Quem foi que capacitou os irmãos que nos ajudavam lá? Quem, irmão? Espírito Santo. Era como se eu estivesse fazendo programa há anos. Mas não sou eu, é o Espírito Santo. Não é você, é o Espírito Santo. Então levante a sua mão e diga assim: Senhor, eu me capacito no Senhor para falar do teu evangelho, para liderar uma célula, para ganhar vidas. Não há nada difícil, não há nada impossível. O Senhor me capacitará. Até você, Davi. E eu falo até você porque você ainda é jovem, novo demais. Mas até você, novo, vai poder falar de Jesus e conduzir uma célula, em nome do Senhor Jesus. No final das 3 semanas, nós teremos a palestra. Será uma terça-feira aqui no projeto e nós vamos ter um tema sobre transformação e reino de Deus, e será também uma oportunidade intensa do trabalho dos aprendizes. O testemunho impactante e uma colheita. Nós teremos 5 lições sobre as células, 3 lições sobre a família, teremos uma palestra com o tema de interesse da sociedade e teremos depois um evento de colheita com um testemunho impactante. Deus vai nos dar uma pessoa que nós vamos convidar e trazer com um testemunho impactante para a sociedade. E nessa data o nosso alvo é levar todos aqueles por quem estamos orando. Teremos depois mais 4 lições de consolidação para todos na célula, ministradas pelos aprendizes, pelos irmãos que estão... Eu coloquei a palavra aprendiz, irmão. Quem usa essa palavra é um irmão chamado Joel Kominsky. E eu coloquei porque eu entendi que é uma palavra clara para aquele que é o auxiliar do líder de célula, ou para aquele que é um líder de célula em treinamento. A expressão é muito grande. Então, é um aprendiz. Está aprendendo o quê? Eu estou aprendendo a facilitar uma célula, a discipular um grupo de irmãos na célula. Eu estou aprendendo. Você quer isso, irmão? Amém. Adalberto, você é um homem cheio do Espírito Santo, conduzindo não apenas uma célula, mas 20 células nascendo por sua causa, por causa do trabalho do Senhor através da sua vida. Você crê nisso, irmão? Amém, irmão. Em nome do Senhor Jesus. E então nós faremos um novo encontro, nós teremos um novo encontro com Deus. Quem vai nesse encontro, irmão? Quem vai nesse encontro? Essas pessoas por quem nós vamos orar a partir de amanhã. Irmão, é um planejamento claro, é um planejamento definido. A palavra do Senhor diz que é o Senhor quem dá a resposta certa, mas quem é que faz os planos? Somos nós. Nós é que colocamos diante do Senhor: Senhor, esse é o nosso caminho, esse é o nosso plano, esse é o nosso projeto. Irmão, não é porque nós podemos fazer, é porque o Espírito Santo habita dentro de nós, irmão. É provável que a gente faça essa, aquela alteração, melhore isso, melhore aquilo outro, veja que isso aqui não funcionou, aquilo não. Mas nós vamos criando entre nós um plano anual de multiplicação das células. Vamos começar o ano sabendo como vamos caminhar com aquela célula. E nós vamos ver uma mudança entre nós. A maioria das células aqui já está todo mundo com seu cantinho marcado e nomeado. É ou não é? É ou não é? Já sabe o cantar ali, é o fulano de tal, ele não veio hoje, ficou vazio o lugar dele. É aquele lugarzinho ali, ai, não muda não, pastor, não muda não, ai, está tão bom aqui, não divide não, multiplica não, ai, não tira ninguém daqui não. Mas eu estou dizendo a você, irmão, nós começamos hoje uma temporada em que nós vamos perder essa dorzinha da alma e nós vamos ganhar algo muito maior, que é ver a multiplicação do número de pessoas convertidas. Faremos um novo encontro, teremos a festa das águas, o batismo, e agora nós vamos ver as datas. Então acompanhe, preste atenção. Eu queria, por favor, que distribuíssem a folhinha, Marconi, para os líderes de célula. Os líderes de célula vão acompanhar num calendário que foi impresso para você. Esse calendário deverá ser afixado todas as reuniões. Em todas as reuniões da célula, se você é líder de célula e acha que vai esquecer, nomeia um auxiliar, alguém que vai cuidar disso. Toda célula está lá na porta, num lugar visível, num lugar em que todos podem olhar. E você pergunta a todos os discípulos: já olhou lá as datas, já conferiu tudo lá? Esse é o calendário da nossa caminhada de multiplicação da célula. Se o seu líder de célula não estiver aqui, além de você perguntar a ele por que ele não veio, você vai entregar a ele essa folhinha e explicar o que é que está acontecendo aqui, irmãos. Nós vamos ter esse CD na internet, essa ministração na internet, o CD disponível para os irmãos que não vieram hoje. Mas se você está aqui, o seu líder de célula não veio, você já pode levar para ele, para você, com ousadia de um líder de célula, de um aprendiz, já explicar para ele o que aconteceu. Vamos lá então nas datas. Dia 12 de maio. Quando será? Hoje. Início de toda a campanha. Dia 18 e 19 de maio, festa de Pentecostes no auditório do projeto. Irmão, sabe quando que a igreja começou a ministrar com ousadia e intrepidez, com poder e ganhar vidas? Quando? Em Pentecostes. Olha o que Deus fez no nosso calendário. Nos colocou, eu não planejei isso, nos colocou exatamente tendo como marco inicial dessa nossa caminhada terça e quarta que vem. Nós não vamos nos reunir nas células em casa terça que vem. Você vai trazer todos, nós vamos ter um culto de buscarmos o Espírito Santo, de buscarmos batismo com o Espírito Santo, de buscarmos manifestações do Espírito Santo, de cantarmos ao Senhor. Terça-feira que vem nós vamos pedir ao Senhor que derrame fogo sobre nós aqui, e nós vamos ter terça e quarta celebração da festa de Pentecostes. Dia 18 e 19 de maio são exatamente os dois dias da festa de Pentecostes. Dia 18 é chamado Erev Shavuot, que é a véspera de Pentecostes, e dia 19, Pentecostes. Dias 25, 1º de junho, 8 de junho, 15 de junho e 22 de junho é a série destas lições sobre células. Nós vamos estudar entre nós a visão da célula. E veja que nós não estamos preocupados ainda em trazer visitantes. Nós estamos apenas estudando entre nós a visão da célula, mas nós estaremos preocupados em orar pelas vidas. Em todas estas reuniões, nós deveremos ter um tempo de orar por aquelas vidas. Cadê sua lista, irmã? Cadê sua lista? Cadê sua lista? Põe ela aí na mão. Põe ela na mão. Você só não vai precisar pôr em cima da televisão. Você não precisa pôr em cima da televisão, mas você vai pôr na mão. Põe na mão e ora: Senhor, aqui está, estou te apresentando estas vidas. E nós vamos ter em todas essas reuniões nas células esse momento de orar, de clamar, de gerar um momento de guerra espiritual em oração por estas vidas. No dia 26, nós teremos um almoço de comunhão, de lazer, de lanche, e será feito em duplas. Células em duplas. Para que a gente tanto tenha uma oportunidade mais rica, mais gente, mais pessoas, como também, além de trazer estes nossos convidados, nós tenhamos entre nós um intercâmbio. Então, você da sua célula já vai pensando: onde vai ser nosso almoço, ou nosso lanche, ou nosso lazer de comunhão? No dia 26 de junho. Nós temos tempo para gerar isso aí. Então, dia 26 de junho, todas as células vão estar reunidas em duplas para um tempo de lazer, de comunhão. É um tempo só de lazer. E nós vamos trazer nossos convidados, aqueles por quem estamos orando. No dia 26, nós faremos a distribuição de um convite. Vamos ter impresso um convite especial falando desta série de três estudos que acontece lá na sua célula, onde a sua célula se reúne. O século em que vivemos e o que Deus pode fazer na minha família. São os temas, os assuntos que nós vamos estudar nessas lições, nesses assuntos, nessas três lições sobre família. Nós vamos ter esse folder, o convite pessoal, nós vamos distribuir para os irmãos as lições específicas, os recursos que forem utilizados. E esse convite será estendido não só para quem estiver no dia 26, mas será estendido para todo mundo que a gente puder distribuir, os vizinhos, os familiares, amigos, colegas. E teremos em seguida, no dia 14, uma palestra, 14 de julho, desculpa, eu saltei 29 de junho, dia 29 de junho, dia 6 de julho e dia 13 de julho, são os três dias das ministrações sobre família. E no dia 14 de julho, nós vamos ter aqui, é uma quarta-feira, nós vamos ter essa palestra. Nós vamos trazer um preletor especial. Estou pedindo ao Senhor, e você pode orar por isso. Nós vamos trazer alguém que qualquer pessoa da sociedade fala assim: eu gostaria de ouvir esse homem, eu gostaria de ouvir essa mulher, esse tema, esse assunto. E nós vamos trazer as pessoas não convertidas, aqueles que nós estamos orando, e todos mais que Deus for nos dando, para uma palestra. Não será um culto, será uma palestra de alguém cheio do Espírito Santo que vai nos compartilhar sobre esse tema. Nos dias 20 e 27 de julho, continuaremos tendo lições nos lares. E no dia 3 de agosto, nós vamos estar reunidos todos os irmãos das células, inclusive os nossos visitantes que quiserem vir. Nós vamos ter um tempo aqui de preparo, de oração, de intercessão, guerreando, porque no dia 10 de agosto nós vamos ter, ou no projeto ou num hotel, dependendo do espaço que precisarmos, nós vamos ter a celebração de colheita. Nós vamos ter um culto de louvor, de proclamação do evangelho, como domingo passado, que tivemos aqui há dois domingos atrás, para trazer estas pessoas que estamos orando. Veja o crescente, irmãos. Nós oramos por elas. Nós convidamos para um tempo de comunhão. Nós convidamos para estudar três vezes sobre família, o que Deus quer fazer na família deles, nas nossas famílias. Nós nos encontramos numa palestra. Nós nos encontramos depois nessas outras duas lições nos lares. E nos reunimos no dia 10 de agosto para um encontro de colheita. O que significa isso? Nós estamos dizendo, como igreja diante de Deus, que no dia 10 de agosto, essas vidas, por quem estamos trabalhando, que naturalmente já estão sendo ministradas pelo Espírito Santo, elas terão um encontro marcante com o Senhor Jesus. Nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, nós definimos que no dia 10 nós vamos nos reunir, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor ponha aí na sua agenda, e no dia 10 o Senhor desça de uma forma poderosa, porque nós queremos ver milagres de salvação. Nós vamos fazer uma colheita gigantesca, Senhor. Nós queremos isso. Não é 5, 10 pessoas, não. Nós queremos aqui 100, 200 pessoas que não conhecem a Jesus e se entregarão a Jesus Cristo. Mas são pessoas que já estão vindo, já tiveram um tempo de comunhão, já ouviram uma palestra, já estão estudando o que a Bíblia tem para ela sobre a família, e essas pessoas já estão com um vínculo de amor, de relacionamento conosco nas células. Nos dias 13 e 14 de agosto, estas vidas que se converterão participarão de um encontro com o Senhor. O pré-encontro, dia 13 e 14. No dia 17 de agosto, nós temos de novo a reunião da célula na terça-feira, e será uma reunião especial só de testemunhos do que Deus fez na colheita, do que Deus está fazendo no pré-encontro. No dia 24 de agosto, nós teremos um dia de oração nas células pelo encontro. Nós não vamos estudar uma lição, nós não vamos fazer outra coisa senão orar pelo encontro. E no dia 27, 28 e 29, nós vamos levar aquelas vidas para o encontro com Deus. Você tem ideia do que vai acontecer com aquelas vidas, irmãos? Você quer ver esse lugar dobrar de tamanho em uma noite? Vidas. Você quer ver nós multiplicarmos o número de vidas salvas entre nós em uma noite? Porque estamos caminhando a partir de hoje num propósito, num projeto, numa caminhada ousada. É isso aqui. Esse é o meu propósito, esse é o meu projeto. Senhor, nós nos empenhamos nisso aqui e nós veremos isso acontecer na nossa vida, na nossa igreja e na vida dessas pessoas. No dia 4 de setembro, manhã de batismos, nós vamos estar celebrando o aniversário da igreja. No dia 5, 6 e 7, nós vamos estar celebrando o aniversário da igreja. Não poderá ser aqui, irmão. Nós estamos dizendo a Deus: Deus, não tem mais jeito. Com isso aqui, não tem jeito, porque nós vamos ter o dobro de pessoas aqui. Não tem, nós vamos nos reunir em outro lugar, não tem outro jeito. Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, nós vamos celebrar o quê? O que é que a gente traz em tabernáculos, irmãos? Irmão, eu estava orando ao Senhor, passei uma semana, falei: Senhor, essa semana eu vou passar uma semana orando por algo do Senhor. E estabeleci que era lá na minha varanda. Senhor, essa varanda é uma torre de oração. E eu, estendendo as mãos e proclamando e orando ali, todos aqueles dias, orando por aquelas vidas. Senhor, são milhares de vidas. Olha a serra, olha aqui, Senhor, olha os funcionários, olha essa região toda aqui do Mangabeiras, olha aqui, Senhor. Olhava para o lado de lá, vendo Santa Efigênia, São Lucas, Pompeia, essa região toda aqui, Paraíso, Jardim Paraíso, essa região toda aqui, oeste, leste da cidade de Belo Horizonte: Senhor, nós precisamos de uma estratégia. E eu posso mostrar para você na minha agenda que está ali, rabiscado. Num dos dias, o Senhor falou assim: faça isso, rabisquei. E está aqui passado a limpo para você. Quando eu fui colocar no calendário, eu falei assim: Deus, o dia de Pentecostes é exatamente no início. Deus, o dia da tabernáculo, onde nós vamos trazer esses frutos e celebrar, foi exatamente no fechamento de todo esse ciclo. Deus não faz nada por acaso, irmão. Deus não faz nada em vão. Eu me lembro há uns anos atrás, nós éramos membros lá na Igreja Batista Getsemane, e o pastor Jorge me pediu: sócios, começa um culto na quinta-feira. E eu orei ao Senhor: Senhor, o que é para fazer? Senhor, como é para fazer? E num dos dias, orando o Senhor lá em cima, o Senhor falou comigo assim: faça um folheto e publique, quinta-feira, dia tal, começará um culto assim, assim, assim, assim, e o Senhor fará isso, isso, isso. Não era um folheto divulgando, fazendo propaganda do culto, não. Era uma publicação dizendo ao mundo espiritual o que começaria de discipulado naquela quinta-feira. Irmãos, naquela quinta-feira, quase que eu fui preso, literalmente. Um tempo antes de começar o culto, eu estava numa loja de pneus e deu uma confusão lá, que quando eu voltei na loja, tinha um carro da polícia lá. O senhor que é o dono desse carro aqui? Se sou eu mesmo. E aí eu tive que me explicar, tive que explicar a confusão que o pessoal fez lá, e eu saí dali tremendo e fui para o culto. Eu falei assim: Deus, Satanás, ele é violento e queria me prender. Literalmente, já saí de algema, meu Deus do céu, que coisa. E quando eu cheguei lá no templo, no auditório, eu nunca tinha visto, na quinta-feira, tanta gente reunida. E ali o Senhor começou a fazer uma obra, e até hoje você pode encontrar aí algum CDzinho, alguma coisa na internet mesmo, tem algumas ministrações daquele tempo lá, e quando eu ouço aquelas ministrações sobre discipulado, e eu vejo tudo se materializando aqui, irmão, Deus realmente começa a fazer algumas coisas, e Ele dá, Ele manda escrever, Ele manda publicar, Ele manda fazer, e quando nós tomamos ousadia, algumas coisas assim, acontece as coisas. O que nós não podemos é ficar assim: vamos deixando o barco rodar, vamos deixando o vento soprar, vamos ver o que é que acontece. Não, irmão, Deus colocou nas nossas mãos autoridade para algumas coisas, e nós estamos aqui juntos, concordando em unidade, que essa caminhada aqui vai nos trazer a maior experiência que nós já tivemos, de salvação, de libertação, de cura, de famílias restauradas, de malignos, espíritos malignos vencidos, destronados em nome do Senhor Jesus. Nos dias 1, 2 e 3 de outubro, nós teremos a multiplicação das células. Amém, meus irmãos? Amém. Você concorda com isso, irmão? Amém. Você está de acordo com isso? Amém. Você se engaja nisso para valer, irmão? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Não precisa ser 100 mil. Não precisa ser 10 mil. O Senhor só precisa de 300. O Senhor só precisa de um número que parece insignificante, impossível. O Senhor só precisa de você, irmão, que está aqui. Nós temos irmãos que não puderam vir hoje aqui e que estão de igual forma aliançados conosco, irmão. Deus só precisa da gente. E Deus fará. Amém, meus irmãos? Amém. Algumas células nós já vamos começar multiplicados. Lá o Marconi já vai começar multiplicando a célula dele. Lá, lá no Murilo já vai começar multiplicada a célula. E os demais vão despedir do banquinho, da poltrona, do sofá, do endereço. Terça-feira eles já vão. Pode ir de olho fechado, para lá. Alguns nunca levaram um não convertido. Eu gosto muito dessa cela, gosto muito daqui. Ah, é tão bom. Eu sento aqui no meu cantinho, quase que eu durmo. Eu vou para casa tão assim bom. Ai, que delícia. Não, irmão, Deus vai te levantar para você ganhar almas para Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós podemos ter lá, Renata, lá no Belvedere, nós podemos ter centenas de famílias alcançadas lá. Nós podemos, irmãos. Nós podemos estar lá, olha para o seu bairro. Olha aqui, Juninho, olha aqui a Pompeia aqui. Meu Deus, quanta gente está aqui dando sopa para eu ganhar para Jesus. Pedindo, precisando. Senhor, o que bloqueia essas vidas, já tem minha religião, seja o que for que bloqueie essas vidas, vai cair por terra, porque a igreja do Senhor vai orar e nós veremos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Fique de pé. Desculpa, é porque realmente houve um... A princípio eu coloquei 13, 14 e não consertei aqui nesse arquivo. Mas nós vamos definir isso em função do que é mais fácil. Ou duas manhãs de sábado, como está aí. No calendário 14, 21. Se for mais viável, duas manhãs de sábado, porque eu me lembrei que no último pré-encontro, sexta-feira à noite, foi um tempo assim difícil para muita gente chegar. Então eu mudei para 14 e 21, mas esqueci de alterar aqui na folha, tá bom? Só essa. Mas o que prevalece é o calendário que os líderes têm aqui. É possível que algumas coisas a gente faça alguma adaptação, alguma mudança, mas nós vamos caminhar em cima desse calendário e desses propósitos. Amém, meu irmão? Você vai caminhar com a sua célula em cima desse calendário. Tenha certeza que todos os irmãos das células receberam essa apostila. Amanhã ela estará na internet para vocês. Amanhã o Marconi vai mandar para todos os que têm e-mail. Você vai receber esse arquivo aqui. É só imprimir. Reproduz para os seus líderes ou para os seus irmãos na célula. E nós vamos todos ter. Se alguém quiser esse, mais desse aqui, olha, você, o líder, tem isso aqui, pode tirar uma xerox. E se alguém quiser mais, eu preciso de mais, nós vamos dar um jeito de colocar esse arquivo também na internet, apesar dele ser um formato maior. Os irmãos que querem já levar mais uma cópia ou duas cópias para já entregar para alguém, pega essas daqui para não sobrarem aqui. Alguém, você vai fazer cópias para os seus discípulos, já pega daqui, olha. Já fica aqui, Gustavo, por favor. Está ali com o Gustavo, olha. Não deixa nenhuma aqui não, porque vai ficar aqui, desperdiça, não é necessário. Aqui mais duas, olha, irmão. Quero convidar você a dar a mão ao seu irmão e nós vamos orar ao Senhor. Agarre para valer no braço, na mão do seu irmão e levante a sua voz e ore com ele agora. Nós empreendemos algo, Deus. Nós estabelecemos uma estratégia e cremos que o teu Espírito Santo assim nos conduziu. E a tua palavra diz que tudo que colocarmos as mãos prosperará. E nós estamos andando sobre esta palavra. Prosperará abundantemente para o teu próprio reino, Senhor. É o teu interesse, é o teu reino. Nós não estamos inventando nada, nós não estamos reinventando a roda. Nós não estamos, Senhor, fazendo nenhuma coisa humana e para nós mesmos. Nós só estamos nos organizando, juntando as forças. Nós só estamos nos preparando para sermos ousados e ganharmos vidas, em nome de Jesus. Ore nesse momento, irmão, por um despertamento em todos nós. Senhor, gera um ardor no coração que nos faz ousados, intrépidos, atrevidos, falantes, proclamadores.